De par em par. Olá, ouvintes! Muito bom dia para todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso De Par em Par. Um bom dia para todos! Como é que estão? Espero que estejam todos bem e que estejam preparados para o início de mais um mês. E mais uma semaninha que vai colar também aqui na Rádio Interweb. Hoje é dia 5. De todas as formas, nós cá estamos então para iniciar mais uma semaninha nestas edições do De Par em Par, aqui mesmo no Canal 2 da sua Antena Web. Vamos abrir as portas com músicas bem bonitas, como Sempre Que o Amor Me Quiser, a voz de Lena D'Água, e também Carlos Guilherme, que nos canta este Quando o Coração Chora de Amor. Melodias bem bonitas que vão abrir as portas de mais uma edição do De Par em Par. Bom dia! Sempre das rosas, dos beijos que eu te dou. Férias em setembro, salvo o amor per Roma e per me. Eu te amo, caro. Eu te amo. Estamos de volta, ouvintes, nesta edição do nosso De Par em Par, depois de Quando o Coração Chora de Amor, a voz de Carlos Guilherme. Agora vamos ficar com o nosso Minuto de Saúde, que esta semana vai falar de hepatites. Primeiro que tudo, o que é exatamente uma hepatite? Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Hepatites. A cirrose hepática é uma grave deterioração da estrutura e função do fígado. Pode surgir em consequência das hepatites causadas por vírus, tais como o vírus B e o C, mas também pode ser causada por tóxicos, como o álcool. Estima-se que quase 10% da população mundial esteja cronicamente infectada por um destes vírus. Estes doentes estão em risco de vir a desenvolver cirrose hepática e carcinoma hepatocelular, vulgarmente conhecido como cancro do fígado, além de constituírem um reservatório do vírus, podendo transmiti-lo. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. Muito bem, e depois desta explicação do nosso João Marques, colaboração do Minuto de Saúde com a Ordem dos Médicos, vamos chegar com mais um momento musical. O Charme trazem-nos B-E-I-G-O, ou beijo, se quiser. Uma melodia engraçada para ver, então. É mais uma recordação, desta vez do ano de 1999. Vamos juntar esta música a uma outra, que tem também um bocadinho a ver, tem. A música chama-se Gugu Dada e é da Micaela. É mais uma recordação que nos vai fazer seguir nesta manhã de segunda-feira, aqui mesmo na Antena Web, neste caso no canal 2 Antena Web. E eu espero, sinceramente, ouvinte, que esteja a gostar desta emissão. Daqui um bocadinho vamos trazer-lhe mais uma rubrica Poetas, com o Luís Gaspar. Para já, é tempo de ficarmos com... Exatamente. O Charme. B-E-I-G-O. É o que eu quero ter de ti, amor. raio. B-E-I-G-O. Nada mais doce que ter o sabor. Um beijo dos teus lábios. We'll be right back. E já cá estamos ouvintes, depois de ficarmos então com Gugu Dada, a música da Micaela, uma recordação. Agora vamos ficar com a nossa rubrica Poetas. É-nos trazida pelo... Exatamente, Luís Gaspar. Ele vai-nos trazer hoje um poema de Garcia Lorca. A poesia chama-se Cacilda da Mulher Deitada. Vamos ouvir então este poema, que espero eu que seja do vosso agrado. A rubrica Poetas, com Luís Gaspar. Ver-te despida é recordar a terra. A terra lisa, limpa de cavalos. A terra sem um junco, forma pura, ao futuro cerrada, com fim de prata. Ver-te despida é perceber a ânsia da chuva a procurar um débil talo, ou a febre do mar de rosto imenso, sem encontrar a luz da sua face. O sangue soará pelas alcovas, chegará com espada fulgurante. Porém, tu não sabrás onde se esconde o coração do sapo ou a violeta. O teu ventre é uma luta de raízes. Os teus lábios, aurora sem contorno, sob as cálidas rosas de uma cama, os mortos gemem, esperando turno. Aí está Luís Gaspar com esta sua fantástica rubrica. Luís Gaspar traz-nos poetas. Hoje foi Garcia Lorca. Vamos agora ficar com mais música. E desta vez vamos ficar com Rádio Ska, a música dos... Despiciga. Pois é, para ouvir também nesta edição, música dos Chutes e Pontapés, mais calma. A música chama-se Para Sempre. Duas bonitas baladas para ouvir nesta... Aliás, duas bonitas músicas para ouvir. A segunda é uma balada, a primeira não. Duas músicas fantásticas para ouvir nesta edição do nosso De Par em Par. Daqui a pouco vamos trazer-vos o destaque do dia de hoje. Para já, essa música fantástica que ela é de Despiciga. O tema chama-se Rádio Ska. Não é. nosso enviado especial de férias em Bora Bora. Está quente o ambiente lá no Médio Oriente, e em Timor é o costume. Tanto calor e ninguém apaga o lume. Tanto calor e ninguém apaga o lume. Tanto calor e ninguém apaga o lume. Tanto calor e nós cá em Portugal temos destas às vezes, estamos no top mundial, à frente dos alemães, ingleses, japoneses, que foram milhões de litros, fritos e flocos sem rede, que do chopala lá para a gente nunca passa sede. A gente nunca passa sede. E aqui está um bom motivo para acabar com o serviço informativo. Segue o som em antena, puro e duro, com 10 pessiga e muito sexo seguro. É o som nacional, 10 pessiga, onda ska. Ska, ska, ska. É o som nacional, 10 pessiga, onda ska. Ska, ska, ska. Despe, despe que dá frango, enche o copo ao teu irmão. Siga que quem dança tem mulher. Dança-se cada dançar, de Lagos até Bragança. E aqui estamos então, depois deste momento fantástico este que acabamos então de presenciar aqui na Rádio Interweb, neste caso no Canal 2, músicas, esta última então interessantíssima, dos Chutes e Pontapés, Para Sempre. Agora vamos ficar com mais uma, é o nosso destaque musical de hoje, dia 5 de novembro. Vamos ficar com a música então de Kurt Davis, com Prop. O tema que vamos aqui ouvir chama-se Ser Tu Próprio. E eu acho que esta é uma mensagem importantíssima. Ser Tu Próprio. Ora, por isso mesmo partilho convosco esta mesma melodia. Vamos ficar com Kurt Davis e este Ser Tu Próprio. É o nosso destaque de hoje do De Par em Par. Ser Tu Próprio. Kurt Davis, Subway Rappers 2012. Prof, quinta existência. O gajo esteve parado, mas voltou à carga. Não troquei alma, nem a ver, nem vivo a vida. Ninguém, não vejo graça. Ver um espelho com a cara no trem. Procuro estar ausente, uma transparência negra. Quem dá máscaras à verdade, uma realidade cega. Prefiro o sequestro, uma molécula de oxigênio. Este ambiente é fumo denso para quem tenta ser gênio. Sou poeta demais da alma por ser egoísta. Ao pensar por mim, sem querer ser mais ilusionista. Sinto a presença de demasiados fundos nesta sociedade. São cópias de clones, sem uma própria identidade, vou observando e anotando. Acrescentaste a mentalidade de uma mente em extinção. Por falta de capacidade, é verdade. Perdida pedindo orientação, sem qualquer meio. Porque até os putos na escola queimam livros no recreio. Um mar imenso, conhecimento, preferem humilha zeta. Porque há quem censura a vida de quem mantém a boca aberta. Agora só querem barras, faço barras de luto e curo. Mas tu aqui não vês barras, é porque eu rimo no escuro. Vivi e sinto nesta arte, no estou só. Letras surgem da alma, efeito dominó. Aqui sou o único, na forma como crio. Sou o próprio, não escrevo e não me sinto vazio. Vivi e sinto nesta arte, no estou só. Letras surgem da alma, efeito dominó. Aqui sou o único, na forma como crio. Sou o próprio, não escrevo e não me sinto vazio. Identidade personalizada, concentra-te no cega, sente, engana. Tenta ser a espécie que não parece com quem muda tanto. E perde-se no espaço para inferno. Tens sido o resíduo escondido na cave que abatia ser o que queres. Eu sou aquele que tem a cor daquele que não fez nada. Percebe similar, acontece que não existe nada intrínseco. Cai de risca, o perfil de género que gênero fica único no género. Separa o ímpar e sem par, limpa os olhos, fé. Sou congênito com genes que criam laços com gente que não se converte com fé em ter a fé em ti. O resto é um texto austro, espera a renúncia. Não desiste, ser do próprio empoio. Tem prol de uma escolha similar. Aprenda a pôr o X no cubo sem mudar como fiz. No início assumi o puro, mas nem por isso mudei a capa. Sempre tive cá dentro a certeza que não irei por outra via. Contudo, visto o corpo neste conto, sou Yans Be Real. Vivi e sinto nesta arte, no estou só. Letras surgem da alma, efeito dominó. Aqui sou único, na forma como crio. Sou o próprio, não escrevo e não me sinto vazio. Vivi e sinto nesta arte, no estou só. Letras surgem da alma, efeito dominó. Aqui sou único, na forma como crio. Sou o próprio, não escrevo e não me sinto vazio. Do amor ao ódio nasce a identidade. À parte dos demais, na altura que resista. Se formos todos iguais, a postura dos reais é rotura da sepultura de quem jura e veste a face sem nada à mistura. É pura emoção na canção, quando é o teu coração que escreve. A minha mente é independente, por isso nunca tem greve. É aparente a inteligência, quando a negligência te leva. Estar à parte é o estatuto de povo nesta esfera, nesta era. Demolição de capacidade, reação espontânea, sem liberdade, de verdade na ação. De raciocínio natural e lógico, prazer individual é incógnito. As raízes estão centradas num objetivo próprio. Não há coerência nem concorrência pela diferença criativa. A retina não retém a ciência, pois a aparência nada indica. A visão profunda da alma sente divergente a opinião do outro. Que não convence a inspiração. Há união de sentimentos e ideias sem visão para a realização de uma fusão de princípios rumo à globalização. Vivi e sinto nesta arte, não estou só. Letras surgem da alma, efeito dominó. Aqui sou único, na forma como crio. Sou o próprio, não escrevo e não me sinto vazio. Vivi e sinto nesta arte, não estou só. Letras surgem da alma, efeito dominó. Aqui sou único, na forma como crio. Sou o próprio, não escrevo e não me sinto vazio. Sei do preciso onde resido, talento nato. Persiste, insiste na criação de algo que alimente a psique. Desligo o estereotipo típico da gera que revela a falha da feia. De onde veio a pura graça. Não queiras clonar o prof que faz de ti sombra de uma só cor. Vai por onde for o fulano que te destrói. É difícil ser o que eu já vi aqui. É difícil ter o que é fiável e sagaz no ato da criação. Eu escrevo que eu devo sem dar ouvido ao que pede o ouvinte. Eu vi desde cedo com a cena de ser o mesmo em 24 horas. Respiro puro longe do vírus que eu defino por doença. Falta do espírito criativo. Não espero que expira, fé, respire. Tiro o pé da cópia e volto a fazer o chão do prédio como deve ser. Ouviste e vá pesca, trago o peixe que tu és aqui. Não fiques na utopia. Confia em ti, faça com que quem te convide consiga ver em ti a distinção da cópia do artigo que assinala a tua destruição. Vivi e sinto nesta arte, não estou só. Letras surgem da alma, efeito dominó. Aqui sou único, na forma como como crio, sou o próprio no escrevo e não me sinto vazio, vivi simples. Nesta arte não estou só, letras trugem da alma e foi dominou aqui, sou único. Na forma como crio, sou o próprio no escrevo e não me sinto vazio. De regresso depois de Ser Tu Próprio de Kurt Davis com Prop, agora vamos ficar com uma recordação. É verdade. Ora, eu quando ouvi a música, não sei porquê, eu não sei o que, eu acho que sei porquê, mas eu lembrei-me de... Isso que é também sempre, mas tudo bem. Eu lembrei-me, quando ouvi a música de Chute de Pontapés, lembrei-me do Miguel Ângelo, dos Delfins, aliás, daquela música Não Vou Ficar, pronto. Então se pensei, ora, engraçado, era uma boa música para nós aqui ouvirmos, portanto, nesta edição do Par em Par, como, por exemplo, o Momento para Recordar, não é? Bom, ora, acontece que eu não tenho comigo essa música, mas tenho outra que posso partilhar com o seu auditório, que é a música Só Eu Te Posso Ajudar, e neste caso essa mesmo do Miguel Ângelo, não é dos Delfins. O álbum Timidamente foi lançado, portanto, em 1999 e foi até depois, à separação dos Delfins, o único trabalho do cantor Miguel Ângelo. Vamos ouvir então este Só Eu Te Posso Ajudar, faixa número 3 deste disco, que espero eu que gostem. É o momento para recordar de hoje do De Par em Par. Olha para mim, diz-me quem tu és. Olha bem para mim e diz-me quem tu vês. Em mim acendes o desejo que deixei para lá do mar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar a atingir esse bem-estar que vem no fim. Diz-me se é amor. Fala-me de ti. Eu quero o teu sabor. Em mim ficou esse teu beijo que me deste ao pé do mar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar a descobrir esse lugar para lá do fim e dizer: meu amor, meu amor, que bom que é para mim, meu amor, meu amor, que bom que é no fim. Que bom que é o fim. depois deste momento para recordar, no nosso De Par em Par, vamos agora ficar com mais dois temas. Desta vez são duas músicas provenientes do estrangeiro, como é o caso da música de Céline Dion, Parler à mon père, e da música dos Fair. O tema chama-se It's a Sin. A versão original é dos Pet Shop Boys. Já lá vão 28 anos. Vamos aqui hoje conferir esta melodia fantástica, este tema It's a Sin, a música então, a versão de Fair. Antes, vamos mesmo ficar com a novíssima de Céline Dion, Parler à mon père. Eu despeço-me por agora, volto aqui bem para a nossa receita de culinária com o homem na cozinha, o João Faria. Até já! Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver la couleur du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois et me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. It's a sin. E aí está a nossa rubrica O Homem na Cozinha. Depois deste tema que acabamos de ouvir, destes dois temas, aliás, o tema último chama-se It's a Sin, é de Fair, ou a versão de Fair. Antes chegamos com Paré à Mon Père, da cantora do Quebec, Céline Dion. Vamos agora ficar nesta edição com mais música, mas antes temos o bolo de leite. Vamos lá saber como é que se faz. É O Homem na Cozinha desta segunda-feira. O Homem na Cozinha. Para hoje trago o bolo de leite. Vai precisar de 4 ovos, 2 chávenas de açúcar, 2 chávenas de farinha, 1 chávena de leite. Misture o açúcar com as gemas e mexa muito bem. Bata as claras em castelo e junte à massa. Misture calmamente a farinha e o leite. Deite a massa dentro de uma forma bem untada e polvilhada. Leve ao forno cerca de 30 minutos. Antes de retirar do forno, pique com um palito para ver se está bem cozido. Bom apetite! E aí está, O Homem na Cozinha, a edição de hoje com o João Faria, aliás, como sempre acontece. Vamos agora acabar com um tema da Rebeca, chama-se Somos Mais Que Amigos Íntimos. Há mais uma recordação do nosso tempo de antena e é com ela que fechamos esta edição deste espaço radiofónico. Quero enviar-lhe um forte abraço e agradecer-lhe muito sinceramente pela sua companhia. Vamos então ficar com este tema do nada, vamos com da cantora Rebeca. Eu despeço-me daqui com um forte abraço, muito obrigado, uma boa tarde, aliás, boa manhã ainda, e até amanhã. Até à próxima edição. Até à próxima edição. Somos mais que amigos íntimos, namorados tu e eu. Então para de fingir, perde o medo de assumir que eu sou tua e tu és meu. Somos mais que amigos íntimos, diz ao mundo. Que é assim. Perante o teu ex-amor, teus amigos ou quem for, mostra o que sentes por mim. Não me apresentes como amiga tua, com conhecimento lá da rua, colega de escola, porque não sou. Já é tempo de ser apresentada. Por toda a tua ex-amada, não por tua amiga, mas sim teu amor. Que é que te impede de falares para ela? Tu a curto prazo sou aquela que teu apelido usará. Ou será que é por eu ser de outra classe? Tu usas o íntimo por disfarce, e principalmente quando ela está. Somos mais que amigos íntimos, namorados tu e eu. Então para de fingir, perde o medo de assumir que eu sou tua e tu és meu. A verdade desta vez. Quero que ela saiba finalmente. Posso vir de um mundo diferente, mas faço por ti o que ela nunca fez. Somos mais que amigos. E...